todos os ouvintes do Rubem Berta, os amigos da rádio comunitária do Rubem Berta. E estamos aqui, problemas técnicos que não tem música. Vamos lá. Então vamos lá. E estamos iniciando o nosso programa Quartas Intenções, um encontro real com seus amigos imaginários, aqui da Rádio Amorbe 87.9 FM, desta tarde ensolarada. Não tá tão calor nem frio. Tá fresquinho, tá bom. O verão já vai terminar. Sem demora, vai começar o outono. E nosso programa é feito por trabalhadores e usuários do Serviço de Saúde Mental, do GHC. E traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Eu sou o famoso Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. Eu estou aqui com os meus queridos colegas de programa que vão se apresentando agora a seguir. E eu vou passar para a nossa amiga aqui na minha frente, eu vou começando. Boa tarde a toda a comunidade do Rubem Berta, aos colegas do programa. Eu sou a Cristina do Consultório na Rua e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre amor em tempos de crise. Boa tarde, eu sou a Silvia do Consultório de Rua. Eu sou Camila do Consultório na Rua. Eu sou a Ananda do CAPS AD. Luiz Fernando. Cuidado, gente. Aqui o Anderson do CAPS 2. Aqui sou o Leandro da Silva. Ana Paula, CAPS AD. Boa tarde, comunidade todo Rubem Berta. Me chamo Pamela e é com muita alegria que estou aqui com vocês agora. Sou o Odair José Borges do CAPS 3. Não vai rolar música mesmo por problemas técnicos. Era pra tocar o Renato Russo. Ainda eu falasse a língua dos homens. Então, vamos seguindo. Nosso programa de hoje, como tema, o amor em tempos de crise. Vivemos um momento difícil de crise econômica, crise política, crise das relações familiares e sociais, crise dos padrões éticos e de comportamentos, crise na segurança pública, crise na saúde. Uma crise só em todo lugar do país. Será que isso interfere na maneira como as pessoas amam? Encontram seus amores, se apaixonam? Vamos ter o bate-papo então. Vamos começar a falar sobre isso. O que é amor em tempos de crise? O que vocês acham? Da opinião de vocês. A palavra é aberta para o conjunto aqui. O que vocês acham? Levanta a mão. Levanta a mão o que vocês acham. O amor em crise não é perfeito, que sempre dá desavença ou alguma discussão e briga. Na minha opinião, o amor em tempo de crise, o amor pode ser, não pode ser, não precisa ser amor do casamento, pode ser. E nem de esposa, nem de marido. E não precisa ser de namorado ou namorada. Nem de noiva, nem de noivo. E pode ser amor em geral. O amor pode ser de É o amor pelo trabalho, amor pela cultura, amor pelo teatro, amor pelo cinema, o amor pela música, pelo futebol e pelo Grenal também. E também amor pela faculdade, amor pelo rádio. E pode ser o amor pelo Quartas Intenções também. Enfim, quem mais quem tem a da opinião? Eu vou passar para a nossa amiga aqui. Não, pode ser, né? Quando a gente fala de amor, amor se refere, né, a muitas coisas. Mas a gente quer falar aqui no nosso programa hoje do amor romântico mesmo, né? E eu acho que uma coisa interessante da gente falar é que... Mesmo a gente estando em tempos de tantas crises, né, como o Marlon falou, crise econômica, crise nas políticas públicas e tudo mais, a gente vive um momento em que as pessoas, pelo menos, estão podendo assumir os seus amores, né? As pessoas que têm uma escolha afetiva homossexual, né, um homem que gosta de homem, uma mulher que gosta de uma mulher, as pessoas estão podendo se assumir, né, estão podendo viver os seus relacionamentos, mesmo em tempos de crises, em tempos difíceis, né? E tem algumas coisas que dão um tom diferente aos relacionamentos amorosos e afetivos nos tempos de hoje. Uma é o namoro do Tinder. Vocês já ouviram falar no Tinder? Quem é que já ouviu falar no Tinder? Já. É um aplicativo onde as pessoas conseguem namorar ali pelo celular, no computador, onde as pessoas fazem... Tipo um Facebook, é uma rede social, que é só pra quem quer namorar, né? Aí tu coloca ali as tuas características, né? Eu nunca acessei, acho que quem já alguma vez utilizou o aplicativo pode explicar, né? Isso muda um pouco o tom das relações, das interações entre as pessoas. O próprio Facebook, muito gente, né, encontra os relacionamentos no Facebook, através da rede de outros amigos, né? Daí a falta de segurança, será que isso atrapalha das pessoas namorarem hoje em dia? Sim. Né? Não é uma praça, assim, é perigoso ser assaltado. Hoje em dia, né? Acha na rua? É, uhum. Sim. O desemprego, será que a falta de dinheiro atrapalha? Né? Depressão, desesperança, a pessoa está desempregada, está sem dinheiro, será que isso atrapalha? Né? Então é um pouco isso que a gente quer conversar hoje no nosso programa. Quem é que tem um amor aí? Correspondido, não correspondido? Eu tô atrás. Tá atrás? Está todo mundo atrás de um amor, é isso? Quem é que quer falar, comentar? Está todo mundo em busca de um amor aqui? Não, eu vou comentar um pouquinho o que a Silvia falou sobre os relacionamentos na era da tecnologia, até depois eu trouxe um texto ali também para a gente pensar que está falando, né, um pouco sobre os relacionamentos virtuais e tal, essa nova configuração mesmo que a gente vive hoje em dia, né? E que não é que às vezes a gente tem uma tendência a olhar só para o lado negativo, né, disso, assim, e falar que as pessoas estão mais distantes, que as pessoas não se aproximam mais, né? Que antigamente era mais romântico, que as pessoas se olhavam e se apaixonavam, né? Que era algo mais durável também, né, que os relacionamentos eram mais duráveis e que agora é tudo muito rápido, né, assim como tu te interessa e se apaixona em uma semana, e é essa a impressão que eu tenho do pessoal dos aplicativos e tal, que é tudo muito intenso, é muito rápido, em uma semana tu se apaixona e na outra tu já não se apaixona, porque a disponibilidade também ali nos aplicativos de pessoas e de pessoas querendo se relacionar é muito grande, mas eu acho que tem esses dois lados também, né, tem esse lado que também facilita, assim, as coisas da segurança que a gente estava conversando, que as pessoas também já têm um certo medo de não sair mais, não se expõe mais tanto. Antes tu tinha mais relações com a tua comunidade, com os teus vizinhos, acho que as relações estavam um pouco mais abertas, e agora por uma questão de segurança as pessoas, né, se trancam um pouco mais e a internet, né, a relação virtual acaba se sobrepondo um pouco. Não sei o que vocês acham sobre isso. Vocês têm medo de sair para conhecer as pessoas? Vocês... Não. Não? Não. E que... Elas têm medo de nós. Ah, olha, pode falar. Olha, eu nunca na vida teve medo de sair. Eu nunca na vida tenho medo de sair pra conhecer pessoas. Eu nunca na vida, eu nunca tive vergonha. Eu não tive vergonha de sair de casa. E é bom sair de casa para conhecer pessoas, para ver as pessoas, para ver os amigos, para ver a natureza. É muito bom. Mas o meu amor tem dono. Tem dona. Mas tem dona e... Mas graças a Deus já apareceu alguém na minha vista. Mas... Enfim, quem mais quer falar sobre isso? Tá aqui no meu lado aqui. Já tive amor, tive filhos. E com toda a situação, já fui bem com verba na cintura, já fui sem nada. E talvez eu conseguia só no primeiro dia. Era amor, era tudo aquilo. E hoje está mais difícil ainda. É o que eu tenho que falar, o que aconteceu comigo. Passo para outra pessoa, se quiser falar, no momento. Quem mais quer a opinião de vocês? Eu acho que culturalmente o homem e a mulher se relacionavam de uma maneira, e como isso tem mudado, né, a mulher tem ganhado mais direitos e lutado pelos direitos, essa interação também é diferente. Eu acho que a tecnologia, ela influencia muito, né, muda muito, configura, mas eu acho que culturalmente, mesmo que não houvesse tecnologia, já seria diferente, porque as mulheres e os homens já têm outra criação, já têm outra cultura, né? Eu acho que antes a mulher era mais submissa e aí a relação era mais unilateral, e agora, como a gente está buscando direitos iguais, muda, né? É diferente. Isso tem total influência no amor e até na busca do romance, assim, né? Na real, na antiga, as mulheres procuravam um grande amor, né? Hoje em dia é o homem que prefere busca de um grande amor, na real, né? Que eu acho. Os dois. O que é essa busca, gente? Pra mim, o amor, pra mim, amor não é só namorado, nem namorada, nem esposa, nem marido. Pode ser o meu amor, principalmente, é a lida do campo. A lida do campo, dos cavalos, e das vacas, e dos bois também, e dos pastos também, e da gineteada também, da zona rural. Esse é o meu amor, é a lida do campo. Quem mais? Quem mais que tá? Gente, eu acho que falar sobre o amor em crise, né, em tempos de crise, na sociedade que a gente tiver muitas contradições, né, muitas violações de direitos, muitas questões aí de movimentos de lutas, ainda para a gente ter uma nova ordem societária e ter um lugar melhor para se viver, né, isso tudo reflete nas relações do amor, né? Quando a gente vê relações de afeto e tudo mais, a gente vê relações muito mais naquela coisa do interesse, muitas vezes, né? Do tipo, sem muita amizade, a gente vê que a amizade acaba se perdendo nesses tempos de crise, né? Onde tudo é muito passageiro, onde as pessoas não dão tanta importância umas às outras, onde não param para se escutar, né? Hoje em dia também tu escutar de um amigo que o quanto, né, ele é importante, o quanto tu é importante para ele, também remete a algo que a gente custa às vezes acreditar, né? Porque é isso, assim, às vezes parece que nessa sociedade a gente não acredita no que é falado pra gente, né? Porque o sentimento hoje em dia muitas vezes é visto como algo que não tem importância, entendeu? Mas na verdade é o que importa e é o que a gente vê que a sociedade está, né, adoecendo, está ficando muito mais angustiado, muitas vezes por não falar o que está sentindo também, né? Isso tudo vai afetar questões de saúde mental, questões físicas, que a gente vê o corpo muitas vezes refletindo, né? É isso, assim, né? Tempos de crise, né? Nos tempos cada vez mais difíceis, né? Cada vez mais retrógrados, a gente vê que tudo influencia as relações de amor, né? Tudo, tudo, tudo, assim. Porque... É isso, assim. Alguém quer falar? Lembrando que as gurias, né, que vocês falaram também, o Anderson, a Dair, que é um pouco isso também, essa coisa de ser muito utilitário, assim, as relações, né, que eu acho que essa é a grande questão, que a gente parece que é aquela questão genuína, do amor genuíno mesmo, aquela, e nem tô falando do amor romantizado, porque também tem isso, né, essa diferença, né, de um amor romantizado que é muito uma idealização lá do século XIX, que começa com romance, né, que começa com toda uma visão da própria burguesia mesmo da época, que criava um tipo de amor com um papel específico para a mulher, com um papel específico para o homem, né, que eles tinham, né, papéis para dar conta daquela sociedade ali. E, na verdade, tu vê nas experiências do dia a dia, casais que já estão há muito tempo juntos, tá? Eu gosto muito de conversar e ouvir, assim, os casais que já estão há mais tempo, que, na verdade, é esse amor idealizado, é algo realmente uma criação da... é uma ilusão, né? Porque, na verdade, o dia a dia é isso, é um pouco essa... É a coisa crua mesmo, né? Tu não vai estar o tempo todo feliz, tu não vai estar o tempo todo romântico, tu não vai estar o tempo todo bem. E como é importante que o, né, que a pessoa que está contigo nessa relação de parceria, que ela consiga ter os pés no chão, consiga olhar para isso, né? E, na verdade, criar essa parceria, assim, não olhar para o outro como, né, eu vou me relacionar contigo para eu, né, para com algum objetivo em específico, né? Mas que isso vá se estabelecendo uma caminhada mesmo, assim, que a gente sabe que é muito difícil. Eu trouxe um texto rapidinho só para que fale um pouco sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar do Bauman, que é um escritor, um sociólogo, que ele fala muito essa coisa de relacionamento líquido. Ele usa a palavra relacionamento líquido para falar exatamente dessas relações que a gente estabelece agora no mundo contemporâneo, assim, que é tudo muito rápido, né? Que as trocas, a gente troca muito rápido. Uma coisa sem apego e tal. Mas é engraçado que é isso, e ao mesmo tempo a gente conversa com os amigos e as pessoas que estão próximas, e tu vê que tá todo mundo, na verdade, buscando uma relação mais, algo que seja mais, não é profunda a palavra, mas que seja algo mais duradouro. Mas por que que essas relações não estão se estabelecendo, né? Eu acho que isso é pra gente refletir, assim, que no fundo todo mundo que tu conversa, todo mundo quer, né, encontrar uma pessoa bacana ou um grande amor, seja a maneira que a pessoa idealiza, mas por que que no dia a dia, na rotina, a gente não tá conseguindo, né, estabelecer essas relações, assim. Daí eu vou, enquanto a gente tenta reiniciar o programa para ouvir música, porque ele não está funcionando. Deixa eu só reiniciar. Eu vou ler rapidinho aqui o que o Bauman coloca no Amor Líquido, que é um texto que ele fala. Por que que as relações humanas estão cada vez mais flexíveis, gerando níveis de insegurança que aumentam a cada dia? Seres humanos estão dando mais importância a relacionamentos em rede, pela internet, através de bate-papo, e-mail, celular, que podem ser desmanchados a qualquer momento e muito facilmente, sendo que assim, sendo este contato apenas virtual, as pessoas não sabem mais como manter um relacionamento a longo prazo. E isso não ocorre apenas nas relações amorosas e vínculos familiares, mas também entre os seres humanos de uma maneira geral. Se um estranho cumprimenta outro na rua, o outro, além de não responder o cumprimento, ainda sente-se estranho, talvez ofendido, e até pensa, que pessoa esquisita. As pessoas não sentem a vontade na presença de um estranho, quanto mais cumprimentando alguém que não conhecem. Outro exemplo é o fato de ninguém ajudar uma pessoa em situação de rua ou um estranho na rua. As pessoas têm medo, tanto por causa da violência sofrida por eles, quanto pela repercussão dos meios de comunicação que cada vez mais apavoram as pessoas e as notícias que envolvem apenas coisas ruins. Não sei se vocês já tiveram isso de cumprimentar as pessoas, tipo um estranho te cumprimentar na rua é algo, né, que tu não tem, né, é uma relação, acaba se tornando algo estranho, algum vizinho teu, alguma pessoa do mesmo prédio, às vezes está do teu lado. Fala com, pelo Face, por exemplo, tu pode falar com um monte de uma pessoa, chega na hora de frente, frente a frente não fala nada, ou por algum motivo não fala nada. É, são coisas pra gente pensar, assim, né? Então ele está colocando que a nossa sociedade está criando uma nova ética de relacionamento, eles estão cada vez mais fragilizados e desumanos. A confiança no próximo, né, está cada vez mais próxima, ele coloca os seres humanos estão sendo usados por eles mesmos, tá? A definição romântica do amor está fora de moda. O amor verdadeiro, em sua definição romântica, foi rebaixado a diversos conjuntos de experiências vividas pelas pessoas nas quais referem-se utilizando a palavra amor. Noites avulsas de sexo são chamadas de fazer amor. Hoje é muito fácil de dizer eu te amo, pois não existe mais responsabilidade de estar. Mesmo amando, a palavra amor foi rotulada de uma forma que as pessoas nem sabem direito o que sentem. Quase terminando. Conseguem definir uma diferença entre amor, paixão, né? E mesmo os que estão utilizando a palavra, perdeu um pouco a importância. Então, e a questão da insegurança que ele traz também, que eu acho que é aquilo que a gente já falou, né? Por se sentirem se seguras, as pessoas preferem se encontrar pela internet. É, isso tá me referindo. Né? É, que o Anderson tinha comentado, do que pessoalmente podem apagar o que haviam escrito ou simplesmente deletar um contato e facilmente dizer adeus. Para as pessoas de hoje sentirem-se seguras, precisam ter sempre uma mão amiga, socorro de aflição, consolo da derrota e tal. Mas acho que é tudo que a gente estava falando, essa coisa do deletar também, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, de serem deletados ou se alguém quer comentar. Tipo, ser bloqueado ou ser deletado numa rede social. Deletar é esquecer. É tirar a pessoa da tua vida, né? Bloquear. Acho que hoje em dia, com essas tecnologias de aplicativos, de relacionamento, às vezes um deletar ou bloquear acaba sendo mais dolorido do que uma pessoa não te cumprimentar na rua, porque cada vez mais a gente vê menos as pessoas e fala mais pelo celular, computador, né, Facebook. Então, as coisas estão mudando muito, né? Principalmente não, mas muito também nessa questão do amor, das relações, e a gente acaba nem percebendo isso. Quem é que nunca foi bloqueado? Quem é que nunca foi deletado? Ou ficou sem resposta, mandou uma mensagem e a pessoa nunca visualizou? Aquela dor de não visualizar é uma dor que hoje em dia, meu Deus... É horrível, então acho que é interessante a gente pensar se a gente quer, né, manter um contato visual, conversar com a pessoa, o que vale mais, conversar virtualmente ou se tu quer ter a emoção, né, de conviver com a pessoa, de conhecer ela, olhar nos olhos, aquela coisa do romantismo que hoje em dia a gente está perdendo um pouco, né? Eu vou tentar colocar uma música, vamos ver se vai agora reiniciando. Vamos ver se a Pamela tá depois. 94. Sucesso. What are we on this lonely road for? Gee, it looks like my car's out of gas. Oh, no. Oh, yes. Teach me, tiger, how to kiss you. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Show me... Quatro. Aê. E voltemos agora... E falamos sobre amor, mas não sei se a Cris vai continuar falando desse texto. Já falou? Olha, eu trouxe uma música. Que a gente está falando. Sem razões do amor. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante, nem sempre saber sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça. Com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte, e da morte vencedor, por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Essa é do Carlos Drummond de Andrade. É legal. E a outra é do Vinícius de Moraes, que diz assim: soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e humilde. E é que um dia em teu corpo de repente hei de morrer de amar mais do que pude. E daí? E daí? Vamos tentar mais uma aqui, Marlon. Agora vamos tentar uma música, que se vai dar certo. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe

testemunha de um crime sem perdão. Mas eu falei sem pensar. Coração na mão como o refrão de um bolero. Fui sincero como não se pode ser. Um erro assim tão vulgar. Nos persegue a noite inteira e quando acaba a beber, ele consegue nos achar. Num bar. Que contagiar o seu dia com mais alegria. É aqui, Rádio Amorbe 87.9 FM. Voltemos agora. E depois dessa música, que diz o seguinte: nos tempos que correm, é cada vez mais complicado gastar dinheiro em momentos românticos, já que o orçamento familiar é quase todo investido nas despesas fixas do mês. E fazer algumas pequenas loucuras fica agora fora dos planos de namorados e namoradas e amantes. Na véspera do Dia dos Namorados de 2017, uma pesquisa da Reclame Aqui sobre o comportamento dos consumidores desta data apontou que dos mais de 33 mil consumidores que participaram do estudo, 46,24% disseram que não pretendiam comprar presentes desse ano. E, por exemplo, o presentes de... Mas a Páscoa não chegou ainda. Ainda e nós vamos... A crise financeira atrapalha o amor? Essa é a conversa. Vamos bate-papo, assim. O que vocês acham? O que vocês acham pro público? Eu vou passar pro nosso amigo ali. Passa por lá. Vai pra lá, pra lá, pra lá. Calma o coração. Não, eu queria dizer só que... eu disse aquela hora ali, o que eu falei mesmo? Depende do amor. Depende do amor, exatamente, é isso que eu ia falar. Depende do amor, das circunstâncias. E envolve muita coisa, assim, né? E uma coisa que eu acho que tá mudando bastante é a tendência de que o homem sempre tem que pagar a conta. Acho que hoje em dia os casais estão se dividindo muito mais, né? Dividindo a conta ou até as mulheres pagando, porque os dois estão comendo, né? Sim, claro. Tá todo mundo comendo, não sei por que só um tem que pagar a conta. Também fica menos pesado também, só o homem sempre pagando as coisas, né? Eu acho que hoje em dia tá mudando bastante nesse aspecto. A crise financeira, acho que o Anderson falou, que a Nanda trouxe também, depende isso mesmo, isso que a gente tava falando, depende da parceria que tu tem com a pessoa, né? Porque é aquilo da que a gente tava comentando, da crueza do dia a dia, tipo, as contas, elas vão entrar nessa parcela. Se tu vai dividir o teu dia com a pessoa, né, tu vai ter que dividir a alimentação, tu vai ter que dividir, né, dependendo do a moradia, tu vai ter que, se tu tem filhos, depois tu vai ter que dividir despesas de filho, daí é outra questão que às vezes agrava um pouco pouco, né? Se a parceria não está estabelecida ali... Será que o dinheiro vence o amor? Eu acho que... Não sei o que vocês acham. Eu acho que dá para... Eu acho que o amor vence o dinheiro. Eu ainda acredito que o amor vence o dinheiro. Eu ainda acredito, né, que é possível, sim, estabelecer uma... Porque o dinheiro, tu consegue, né, fazer uma mínima manutenção. As pessoas estão desempregadas. Uma hora um está desempregado, o outro segura a onda do outro, né? As pessoas vão se respeitando o momento do outro. E isso que a Nanda trouxe também, eu acho que a gente tem que cuidar também com esses padrões, assim, históricos, assim, até de reforço, às vezes, de um machismo, reforço de uma ideia de que o homem é que tem que arcar com algumas despesas. Isso reforça, né, a questão de submissão, às vezes, da mulher também. E eu não sei, vocês acham que o amor vence o dinheiro? É o seguinte, na minha opinião, para falar e tá falando em problema financiamento de dinheiro, de dinheiro no bolso, de reais no bolso, a gente tem que juntar dinheiro para casar, juntar dinheiro para casar. É importante para poder pagar aluguel, para poder pagar luz, água e comprar a casa, o apartamento, condomínio. O condomínio de rico, o condomínio de pobre. Pode ser o condomínio de pobre. E esses condomínios... É bom de comprar, dependendo do preço, dependendo do financiamento, senão, e também principalmente sustentar a família e sustentar pela alimentação, a vestimenta e também o salário, dependendo do salário de cada um. O salário, por exemplo, o salário que eu ganho é R$1.000. O meu salário que eu ganho é R$1.000, que eu ganho do meu benefício. Mas eu vou ter que me lidar com as consequências. Mas eu faço o que eu bem entende. Eu faço o que eu bem entender. Mas as coisas que é para juntar dinheiro dos casados, dependendo dos casados também, de financeiro, das despesas, da luz, da água, do telefone. E essas contas, dívidas sagradas. Mas, e por exemplo, morar em casa alugada é muito ruim, é muito caro. Mas comprar uma casa própria é mais fácil. É minha casa, minha vida. Mas é muito bom. É muito, muito bom. Mas dependendo de comprar rancho de alimentos também, para poder nos sobreviver. Eu e a minha parceira também. Comprar carvão, comprar carne. Será que é carvão? E comprar maminha, comprar. E coração de frango, coração de boi, cabeça de boi. E também. E também os pernil também. E também o carreteiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para nossa amiga que está na frente, a Erika, quer falar. Né, sempre levando em conta, né, o que o Marlon falou, mas também de olhar os outros lados do amor, né? Que o amor não é ter uma casa própria, que o amor não é morar numa mansão, que o amor não é isso, né? O amor vai das relações de afeto, de cumplicidade, de respeito mútuo, né? Isso faz as relações de amor, assim, de confiança. E, e eu queria, eu acho que uma frase pra mim que marca muito, assim, né, é que todo ato de amor também é um ato político, né, e hoje em dia que a gente vive numa sociedade que demanda muito mais a gente se posicionar e ser também, né, ter uma crítica permanente sobre todos os contextos que tem nos afligido, tanto pessoal quanto, né, social, econômico, né, também é levar em conta isso, assim, o que que nos move, né, que amor é esse que a gente tem, né, seja por uma relação interpessoal, seja por um serviço. Outra perguntinha, tem como morrer de amor? Olha o silêncio que ficou, meu! Uau! Quer saber quem é? O que tu acha? Eu acho que existe, sim. Acho que existe. Eu acho sim, acho sim. Se for muito forte, acho que morre. De corrida cardíaca. Eu até tava... Eu lembrei. Morrer de alegria, né, mano? Pode morrer de alegria também. Tem gente que mata por amor também. Desculpa o Marlon todo, não faltando com respeito. Eu acho que o amor, a gente... Se existe mesmo amor, a gente convive numa vila, em qualquer lar humilde, mas sendo feliz naturalmente, não com convívio que não tem gratidão para depois conseguir pagá-lo. Eu penso assim, desculpa. E complementando também um pouco a fala da Pan, eu acho que fica um outro questionamento de que forma de amar, assim, no sentido de que hoje em dia, às vezes, a gente tenta tanto parecer com coisas que a gente vê na televisão, se encaixar em padrões, mas o amor, ele não tem forma, né? Então, o amor, ele não tem fronteiras, não tem barreiras, e eu acho que se é um amor, o outro vai amar a gente do jeito que a gente for, seja a gente estando dentro ou fora do padrão da curva de igual. E fica aí o questionamento, né? Vocês querem amar pessoas iguais ou diferentes? Porque todos nós somos diferentes, graças a Deus. Eu acho que levando em conta também a pergunta do Anderson, né? Às vezes a gente passa por momentos na vida também de perca de grandes amores, né? E isso faz com que a gente tenha muito sofrimento. Sim. Acho que todo mundo já sofreu por amor aqui, né, gente? Que acaba nos causando muita angústia, que também vem disso, assim, nossa, será que eu vou aguentar tanto sofrimento? Será que eu não vou morrer de tristeza, né? Mas aí a gente levar em conta também, né, que a gente, enquanto uma rádio aqui comunitária, esse programa também que tem todo um viés, né, de falar sobre questão de saúde mental, também isso, né, se tiver muito angustiado, se tiver muito deprimido, que boas, sim, não tão boas, né? De procurar, né, procurar atendimento, procurar um serviço especializado, lugar de saúde, né, não vamos sofrer, compartilhe essa sofrência. Eu acho que até o amor que não deu certo, né, ele pode te ensinar muita coisa também, então não necessariamente é ruim, claro, a não ser que seja uma coisa crônica, né, morrer de amor às vezes te ensina muita coisa sobre você mesmo, e a partir daí tu começa a ver as coisas de outra perspectiva, então pode ser positivo não dar certo no amor. Não, isso que a Ana falou, eu ia até complementar, que às vezes a gente confunde muito também amor com outros sentimentos, né, o sentimento de apego, acho que é um dos mais fortes, que às vezes a gente não consegue conceber o final de uma relação, né, e a gente tem que entender um pouco a vida. Se eu tô falando agora, dar o meu depoimento, casei muito cedo, então eu tive uma relação que foi duradoura, e quando terminou, foi muito difícil, mas assim, mas é muita questão do apego, mas tu entender que, assim, que é um caminho, né, e que nesse caminho muitas pessoas vão cruzar esse teu caminho, né, que existem essas várias formas de amor, e que a gente tá aprendendo sempre, né, com cada novo relacionamento, com cada pessoa que vai surgir na tua vida, e assim, que bom que essa pessoa fez parte, né, de uma estrada, de uma curva da tua vida, mas que tem outros espaços, outras pessoas, outros caminhos, que a gente possa estar sempre aberto e não desistir de amar, né, que eu acho que é isso muito, muito importante, esse sofrimento não carregar tanto, esse sofrimento pedir ajuda, né, de um serviço, de algum profissional, né, que possa auxiliar a gente, né, a tentar ver de outra forma a vida, né, ter outro olhar para a vida, que não só fixado naquela pessoa, E essa coisa do morrer de amor é muito antiga. Eu lembrei dos que os escritores do século XIX, eles colocavam, por amor, eles queriam morrer de tuberculose. Lembra aquelas histórias? Colocavam os pés em bacias, queriam morrer de pneumonia e tal, porque era tão esse sentimento tão idealizado, essa coisa do amor único, né? Do amor eterno, né? Então, pra gente pensar como a gente está povoado, às vezes, nosso pensamento está muito povoado com essas ideias, assim, desse amor idealizado, e a gente não consegue ver outras possibilidades, né? Não sei se alguém mais quer falar, a gente quer ouvir uma música. A Daír. Agora, falando em amor, eu queria também dedicar o CAPS, onde eu estou, que a gente tem o Toque Banda, e aí fomos se apresentar no Hospital da Criança. Aí, meio organizado, a gente toca todo fim de semana. Aí tocamos direitinho, só para as senhoras, que era o dia delas. Fomos bem aplaudidos, bem atendidos. Aquilo ali se chamou amor e fraternidade para a nossa banda, que estamos tocando. De vez em quando, se precisa, pode entrar em contato com o CAPS. E do mais, muito obrigado. Desculpa alguma coisa. E então tá. É, agora vamos à música agora. Pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, feito agora de espera, vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquela sentimentalidade. O seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía dela. Como um corpo ressequido que se estira num banho térmico. Sentia um acréscimo de estima por si mesma. Parecia-lhe que entrava em si uma existência superiormente interessante. Onde cada hora tinha o seu encanto diferente. Cada passo produzia um êxito. E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Só, mas comigo só consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. se amor a qualquer hora, se amor de corpo inteiro, amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar direito, o amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, o amor de dentro pra fora, o amor que eu desconheço. Quero um amor saber se é amor, magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, pra saber se é amor, mas estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor, é, pra saber. Pra viver é o amor que veio como o tiro certo no meu coração. que eu preciso pra sobreviver. Sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. Que não é possível viver a paixão em tempos de crise? Para isso, basta fazer coisas diferentes, com menos dinheiro. O que pode-se fazer para oferecer presentes e surpresas que demonstrem o amor com pouco ou nenhum dinheiro? Agora, o bate-papo agora. Cuidar do amor sem dinheiro. Vamos... É o amor sem dinheiro. Sem dinheiro no bolso. Sem dinheiro no bolso. Mas eu vou passar para nossas amigas aí. Nossos amigos, colegas. Quem quer falar alguma coisa? Né? Pensando nisso, assim, né? Não é sempre que a gente tem dinheiro e acho que isso também é uma questão bem, bem importante, né? De não relacionar as relações de encontro, relação de amor com isso, do possuir ou não possuir dinheiro, né? Uma coisa não depende da outra, né? A gente estava conversando aqui enquanto estava dando as músicas, pensando assim, né? No que fazer sem gastando muito pouco ou sem gastar nada, né? Se a gente for ver que a gente está numa capital, uma cidade bem grande, né? Como não sou daqui, sempre estranho um pouco. De usar, assim, também o espaço público, né? As praças, os parques, né? A gente tem muita coisa, muitos lugares para ir que é público, né? Sempre reforçando a questão do lazer, da cultura, do cinema, que tem muitas coisas gratuitas, que pouco a gente sabe, né? Lá no centro histórico, o que é o centro, né? A gente olhar, a gente respira história e não se paga nada, né, pra estar... Isso, a Casa de Cultura. Mara Quintana, Redenção, Oswald da Aranha, Gasômetro, vários, ninguém quer falar mais, hein? Eu já, sem dinheiro, já convidaria, se gostaria de mim, pra ir pescar. Vamos pescar. Falar em dinheiro é pra convidar pra almoçar, pra convidar aí pro Teatro São Pedro. No Anfiteatro Porto Sol. E também no Parque Harmonia. E também no Shopping Praia de Bela, Shopping Guatemi, Shopping do Valig. E também ir para Gramado, para Canela, para Nova Petrópolis. Eu vou passar para nossa amiga Silvia, que quer falar alguma coisa. Passa para ela, faz favor. Olá. Sobradinha, cidade boa. Se a pessoa tá com dinheiro, né, é legal, assim, fazer um passeio em Gramado, né, Marlon, bem bonito, né, se tá, né, guardar um dinheiro, a gente pode se organizar e reservar um dinheirinho pra de vez em quando, né, pelo menos uma vez a cada 2 meses, uma vez no ano que seja, né, dar um passeio num teatro, pagar, ou ir comer fora, né, mas se a gente tá sem dinheiro, a gente também pode fazer surpresas pro amor da gente, né, um café da manhã, todo mundo faz um café da manhã, né? Todo mundo toma café da manhã. Não custa nada levar um café da manhã na cama, acordar um pouquinho mais cedo, né? Leva aquele cafezinho, né? Nem que seja café com leite, com pão com manteiga, né? Na cama vai ter outro sabor, né? E às vezes até já começa outros presentes também, né? É uma oportunidade. Né? Fazer um bolinho, né? Fazer uma comidinha, tanto homem quanto a mulher, porque em geral a mulher faz essas coisas, né? É mais raro a gente ver os homens tomarem iniciativa de levar um café na cama, né? Só de ter cuidado com a outra pessoa, ver quais são as necessidades da pessoa, o que ela precisa, né? Se precisa ajuda para arrumar a casa, para limpar a casa, tudo isso já é cuidado, já é formas da gente fortalecer o amor, fortalecer o relacionamento, sem a gente precisar gastar dinheiro nenhum, né? E presentes, a gente sempre acha, né, que principalmente no começo do relacionamento as pessoas gostam de dar presente, né? A gente tem que ter essa preocupação sempre, só não só no começo quando tá passando a conversa, né? O xalalá na pessoa. Né? A gente pode também recorrer às feiras populares, né? Que vendem coisas artesanais, coisas criativas, bonitas, né? E que são mais em conta. A gente sempre tende a pensar no mais caro, né? Mas tem muitas maneiras alternativas e mais baratas da gente presentear as pessoas. E o melhor presente, eu acho que pro amor da gente, é a gente mesmo, né? A gente sendo um bom amante, um bom namorado, uma boa namorada. A Pamela que fala ali ligeirinha, hein? É, o amor resiste ao dinheiro? Ele quer fazer o que vocês acham? Vamos deixar a Pamela falar aqui. A Pamela queria comentar. Fala. Eu, como muito simples, estivesse com dinheiro, como, pela minha simplicidade, eu compraria uma carne, alugaria um espeto e ia pular-me. Olha, eu vou dizer, só fala, depois eu respondo a pergunta. Não, eu acho que levando a questão do teatro, né, que o Marlon reforçou também, né, de tipo, se não tiver dinheiro pra entrar no anfiteatro lá na questão do São Pedro ali, no Teatro São Pedro, mas sentar, né, nas escadarias, na Praça da Matriz ali, ficar observando, né, daqui um pouquinho, que nem, acho que foi muito importante o que a Silvia falou da questão das feiras populares, né, mas a gente encontra tanta arte na rua, né, gente, encontra uma flor, uma folha seca no caminho, se lembrar da pessoa, né? Os murais, né? Isso. Uhum. Levar pra conhecer. É verdade. Daqui um pouquinho, né? Uma coisa que a gente já usou também, né? Já leu como um livro, um CD que a gente já escutou, de tipo passar pra outra pessoa, de me lembrei de ti, ouve, né? Ou usufrui e depois me devolve. Mas é isso assim também, né? De muitas vezes não precisa de... Isso não vale ser presente que ganhou de outros namorados, né? Porque eu tinha um namorado que ele me dá uns presentes assim, legal, assim. Aí um dia passando o tempo, ele contando a história, porque eu ganhei pra alguém, eu tinha um negócio desse que eu ganhei de uma namorada minha, não sei o que. Eu falei assim, mas isso aí não foi esse negócio que me deu de presente. Aí ele, aí não vale, né? Aí fica chato, né? Mas a pergunta, a provocação do Anderson, né? Se o amor resiste ao dinheiro, né? Não sei se o amor resiste ao dinheiro, mas a falta de dinheiro é uma coisa que maltrata as pessoas, assim, né? Sim. E todos esses anos atendendo as pessoas no consultório, quando atendi em um posto, quando as pessoas estão sem dinheiro, em geral as pessoas têm conflito no relacionamento. Porque o casal, os que são casados ou que vivem junto, né? As pessoas começam a cobrar um do outro, né? Por que tu não trabalha mais? Por que tu não faz mais? Ou se a pessoa tá desempregada, cobra acha que a pessoa não está fazendo o suficiente para conseguir o emprego, porque as necessidades começam a apertar ali, né? E as pessoas começam a ficar nervosas, tensas e começam a brigar e a se desentender, né? Então, acho que talvez, né, da gente pensar de uma maneira de o amor fluir, também é a gente cuidar dessa questão financeira, né? Uhum. Não fazer arroubos, né, de grandeza, uhum, né? Sai para jantar e depois não tem dinheiro para outras coisas importantes, né? E agora, se o amor resiste ao dinheiro, eu não sei, nunca atendi, nunca tive a experiência de pessoas com muito dinheiro, assim. Com muito amor, né? Não tem como manter o amor porque não tem dinheiro, né? Incentivando também a saúde física, né, do nosso corpo, uma atividade que pode fazer sem gastar dinheiro, é sair para dar uma caminhada, para quem gosta de fazer esportes ou ir jogar uma bola no parque. A gente tem muitos parques aqui em Porto Alegre com bastante espaço, sair para andar de bicicleta, e é uma atividade que tu pode fazer em dois, né, e aproveitar para conversar, para relaxar, e é uma coisa que também vai ajudar no bom relacionamento. Porque quando a gente faz atividade, a gente se sente bem. Tomar um mate também, né? Mate, mate é bem gaúcho. Tomar um mate, né? É, a gente tá falando em crise financeira, mas eu já conheci, eu tive dois casais de amigos que infelizmente se separaram por questão financeira mesmo, né? Acontece, né? Mas acho que é possível. Eu acredito que é possível contornar, assim. Ainda acredito que o amor é mais, né, seja mais forte do que a crise financeira. Mas claro, bem o que vocês estavam comentando, cada um respeitando, né, os momentos do outro também, se um está desempregado, se o outro está com alguma questão financeira, dividir muito, né, ter essa parceria, né, não sobrecarregar um com o outro também, isso é muito importante. E sobre essa coisa dos cuidados, assim, né, da paixão, de não precisar, de, né, ter, disponibilizar muito dinheiro, coisas muito simples também no dia a dia que eu acho bacana, assim, tipo, ah, tu tá, um livro que tu tá lendo, tu lembra da pessoa, compartilha com a pessoa, uma música que tu tá escutando, tu lembra da pessoa, compartilha com ela, são esses pequenos cuidados no dia a dia que tu torna outra pessoa presente, tu tá dizendo, olha, tu tá presente na minha vida, tipo, em vários momentos eu tô conseguindo, né, pode ser romantismo, é, que seja, que bom, né, que a gente ainda, o romantismo ainda tá vivo, isso é outra coisa, não a idealização, né, de uma relação, mas o romantismo eu acho bonito, né, ele tá presente no dia a dia, como essa ideia de cuidado, né, que seja resgatar um romantismo de cuidado e de presença do outro, assim, na tua vida, de compartilhamento, né. Eu vou passar pro Marlon, alguém mais gostaria de falar sobre compartilhar? É, botar mais uma coisa. O dinheiro para ir para os Jogos do Grêmio. Para ir para o. E também. Ir para os Jogos do Inter também. Ah, não, aí é melhor. E também ir para. E viagem para o São Paulo, Rio de Janeiro. Também. Muito dinheirão. Vamos Juventude aqui, meu pé. Em Caxias do Sul. Enfim. Vamos lá. Eu vou ler umas poesias do Vinícius de Moraes. Poema dos Olhos da Amada. Ó, minha amada, que olhos os teus, que cais noturnos cheios de adeus, são docas mansas trilhando luzes que brilham longe, longe dos breus. Ó, minha amada, que olhos os teus. Quanto mistério nos olhos teus, quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus, ó minha amada, que olhos os teus, se Deus houvera, fizera os deus. Pois não os fizera, quem não soubera, que há muitas eras nos olhos teus. Ah, minha amada, de olhos ateus. cria a esperança nos olhos meus, que verem o dia o olhar mendigo da poesia dos olhos teus. Esse é do Vinícius de Moraes. É, esses aqui, o resto esquece, esses aqui. Deleta, deleta, deleta, deleta, deleta agora. E agora são 13h25, já está 5 minutos para terminar. E vamos, eu vou encerrando, eu vou me despedindo aos ouvintes do Rubem Berta. E já falamos o tudo que tiver direito aos ouvintes da rádio comunitária do Rubem Berta, sintonizado 87.9 FM. E eu vou deixar o grande abraço aos queridos do Jorginho Leopoldina, do Rubem Berta e o dos arredores, assim, dos arredores. Vou desejar o grande bom fim de tarde e até semana que vem, se Deus nos permitir. Até mais. Também desejar uma boa tarde, então, para os colegas aqui do programa. Foi muito legal dividir com vocês. E uma boa tarde para a comunidade do Rubem Berta também. E que tenhamos muitos amores, né? Sempre muitos, muitos abundantes amores em nossas vidas, né? Boa tarde, pessoal do Rubem Berta, Jardim Leopoldina. Deixar meu grande abraço aqui e demonstrar, né, que estou muito contente aqui, principalmente vendo a rádio, né, cheia de gente, que é sempre tão, tão potente, né, esse diálogo e essas trocas, né. Um grande abraço e até mais. Queria dizer que foi um prazer também conhecer a rádio e participar do programa de hoje. E um bom final de tarde, um bom final de semana e feliz Páscoa. Boa tarde. Foi uma conversa muito divertida, né? Como é bom a gente falar do amor, né? Falar de amor, né? Além de divertido, é inspirador, né? Então, obrigada aos companheiros aí de programa e companheiras. E aos ouvintes do Rubem Berta, uma boa semana e até terça que vem. Eu queria só agradecer a oportunidade, achei incrível e desejar uma boa tarde a todos. E que esse programa não tenha fim. É muito potente e muito necessário também. Vamos falar? Aqui o Anderson, isso aí então. Até mais, até semana que vem, com o tema... Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Dia Internacional contra a... Discriminação Racial. Discriminação Racial, é isso aí. Falou, tchau, tchau. Eu agradeço a todos os oponentes e agradeço por mais uma oportunidade. Fico todo com Deus e amém. Vou colocar aí, pessoal, com